Congressman, you've been very, very good tonight. I'm very proud of you. Here are the animals. Baby, do you understand me now? If sometimes I seem to be mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be mad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Then again, it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I get edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share, and that's one thing I never need to do, 'cause I love you. Oh, oh baby, don't you know that I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Soy yo. knows you've been stepping on my toes, and I'm getting pretty tired of it. You keep a stepping out of line and a messing with my mind. If you had any sense, you'd quit. Ever since you were a little bitty teeny girl, said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. I keep a working every day, all you wanna do is play. I'm tired of staying out all night. Well, I'm a coming unglued from your funny little moods. Now honey, baby, that ain't right. Ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. Packing up my clothes, nearly everybody knows that you're still just a putting me on. When I start a walking, gonna hear you start a squawking, and I'm begging me to come back home. 'Cause ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. You got the only daddy that'll walk the line. The days may come, the days may go, but still the hands of memory weave the blissful dreams of long ago. You do. Sakatilia. We're going to ease the tempo for a minute. I like to sing this song here. This is one of my favorites. It goes something like this. Just change.

guardian angel on high, with nothing to do but to give to you and to give to me love forever. For you and I have a guardian angel on high, with nothing to do but to give to you and to give to me love. Oh,

gonna buy a diamond ring. When she hug me and kiss me, make me tang-a-ling-a-ling. Good golly, Miss Molly. And stones, passes out his moans and groans. The devil ain't no lazy bones, he works 24 hours a day. The devil ain't lazy, no siree. The devil ain't lazy, no siree. He likes to see us fight and fuss, he makes us mean enough to cuss, and then he blames it all on us. He works 24 hours a day. He travels like a lightning streak and strikes from town to town. Yes, yes. And if he gets you when you're weak, he'll tear your playhouse down. The devil ain't lazy. No, sirree. The devil ain't lazy. No, sirree. Tells us he won't hurt a fly. Then he makes us steal and lie. Keeps us sinning till we die. He works 24 hours a day. The devil ain't lazy, no siree. He gets his pitchfork out each night to give the folks an awful fright. I think he does it just for spite. He works 24 hours a day. The devil ain't lazy, no siree. the devil ain't lazy. No, sirree. He tells us how to find success. I know we'll wind up in distress. The devil is an awful mess. He works 24 hours a day. He likes to see things scorch and burn, so don't make no excuse. If he catches you, he'll turn you every way but lose. Yes. The devil ain't lazy. No, sirree. The devil ain't lazy. No, sirree. So when you think you're strong and brave, smart enough to not behave, then you've got one foot in the grave. He works 24 hours a day. Assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada em 10 pés. É assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada em 10 pés. Quião, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi, foi guia do rei. Quião, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi, foi guia do rei. É tão gostoso morar lá na roça, numa palhoça perto da beira do rio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. Leão, foi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi, foi guia do rei. Leão, foi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi, foi guia do rei. É assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada em 10 pés. É assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada em 10 pés. Tião, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi, foi guia do rei. Tião, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi, foi guia do rei. É tão gostoso morar lá na roça, numa palhoça perto da beira do rio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. Leão, foi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi, foi guia do rei. Leão, foi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi, foi guia do rei. É assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada em 10 pés. É assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada em 10 pés. Tião, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi, foi guia do rei. Tião, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi, foi guia do rei. Thank you. hill and gully, ride a hill and gully. Hill and gully, ride a hill and gully. Hill and gully rider, hill and gully, hill and gully rider, hill and gully. Sing this song, Teddy Light, and I wanna go home. Day oh, Teddy Light, and I wanna go home. Day oh, Teddy Light, and I wanna go home. Well, I sleep by sun and I work by moon. Teddy Light, and I wanna I go hope home. To tell you when I get some money. Gonna quit so soon. Teddy Light, and I wanna go home. Day oh, Teddy Light, and I wanna go home. Day oh, Teddy Light, and I wanna go and I'll go to sea. Teddy Light, and I wanna go home. Oh, then the banana see the last of me. Teddy Light, and I wanna go home. Sing me there. só boto bipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Puiurururururipa, eu quero ver a confusão. Olha aí, o samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o bugue-yugue de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio Sam de frigideira, a de uma batucada brasileira. Meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim, quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. É, eu quero ver a confusão. Samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o bugue-yugue de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio Sam de frigideira, numa batucada brasileira. Valente e afamado dentro de todo o sertão, como Joaquim Finado, e ninguém pode negar a sua sagacidade. Já brigou com sete boi lá na fazenda Piedade. Cuidado com esse boi boiadeiro, cuidado com esse boi boiadeiro. Olha, esse boi é mau, esse boi é traiçoeiro. Esse boi é mau, esse boi é traiçoeiro. Certa noite apareceu um boi preto na cidade, coisa que nunca se viu. Meu Deus, que calamidade! Houve logo quem dissesse: esse boi veio mandado. Vou chamar Mané Joaquim, que é boiadeiro e afamado. Cuidado com esse boi boiadeiro, cuidado com esse boi boiadeiro. Esse boi é mau, esse boi é traiçoeiro. Olha, esse boi é mau, esse boi é traiçoeiro. Joaquim topou a luta, como já se esperava. Durou 40 minutos, dele o boi não se afastava. E por fim chegou a hora, houve o golpe certeiro. Joaquim tombou sem vida, foi-se embora o boiadeiro. Cuidado com esse boi boiadeiro, cuidado com esse boi boiadeiro. Ah, esse boi é mau, esse boi é traiçoeiro. Olha, esse boi é mau, esse boi é traiçoeiro. Esse boi é mau, esse boi é traiçoeiro. Olha, esse boi é mau, esse boi é traiçoeiro. Ti, pesca em Gandia. Aqui a Calpime, aqui a Leleia. Atalha o sorriso, estácio de meia e meia. Fina rapia. Far from the old. Macaco não é valente, dança e 17 na corrente. Saí 17 na corrente. Uma viagem que fiz pelo Amazonas, numa corrente eu parei pra descansar. E jogaram uma pedra no lugar. Eu olhei, não vi nada ali perto. Com distância de 10 ou 12 metros, um guariba surgiu na minha frente. Com coragem enfrentei o descontente. Vê se dá ludia, ele é do quê? Minha ordem pra ele é uma lei. Dança aí 17 na corrente. Dança aí 17 na corrente. Então dança aí 17 na corrente. Tento eu dominar deste vivente. Hoje ele vive amarrado pelo meio. Eu trabalho com ele, não receio. Dança aí 17 na corrente. Dança aí 17 na corrente. Dança 17 na corrente. Ele hoje é bastante educado. Uma toca e sabe até dançar. Já faz pose, tem ginga no andar. E conversa comigo por aceno. Faz careta e fica se mordendo. Se uma loura passar e não falar, ele diz que o dia é de azar. E reclama por não estar decente. Já não briga e respeita toda a gente. Dança aí 17 na corrente. Ô bicho ruim danado. Ele hoje é bastante educado. Fuma, toca e sabe até dançar. Já faz pose, tem ginga no andar. E conversa comigo por aceno. Faz careta e fica se mordendo. Se uma loura passa e não falar, ele diz que o dia é de azar. E reclama por não estar decente. Já não briga e respeita toda a gente. Dança aí 17 na corrente. Dança aí 17 na corrente. Dança aí 17 na componiendo los tambores pa' gozar parroquia. componiendo los tambores pa' gozar marrulla, componiendo los tambores pa' gozar marrulla. Ahí va, componedores ya van componiendo los tambores pa' gozar, componiendo los tambores pa' gozar, marrulla. Shines bright in the old Kentucky home. 'Tis summer, the darkies are gay, the corn tops ripe and the meadows in the bloom, while the birds make music all the day. The young folks roll on the little cabin floor, all merry, all happy and bright. By and by, hard times come a-knocking at the door. Then my old Kentucky home, good night. one song for the old Kentucky home, for the old Kentucky home far away. They hunt no more for the possum and the coon on the meadow, the hill and the shore. They sing no more by the glimmer of the moon on the bench by the old cabin door. The day goes by like a shadow o'er the heart, with sorrow where all was delight. The time has come when the darkies have to part. Then my old Kentucky home, good night. Weep no more, my lady. Oh, weep no more today. We will sing one song for the old Kentucky home, for the old Kentucky home far away. Did rows of books and what is it to me, my college? Is it buildings green with ivy laces, quiet-spoken profs, remembered faces, winding paths to hallowed places? Is it rows of books in library hall, the football games, the senior ball, the friends and loves of fond recall? Is it the solemn sanctuary of eternal truth, the golden prime of our golden youth? All these my college will ever be. So, alma mater, hail all hail to thee. Thank you.